do Marajó. Bora começar! Aqui. Joga tudo no escurinho agora! Se ligava! E aí, galera? Vai, toma, sai dos palos, vai, toma, sai dos palos, tá possuído agora, atenção, galera! Joga a mãozinha pra cima, joga tudo, bora com Shiva! Ai, DJ, isso não é legal, ai, DJ, isso não é legal. O show do animal. Tô passando mal. E hoje a mídia toda voltada. Tô passando mal. Meu grande parceiro. O tamanho. Josué, que tá presente ali na área com a gente também. Ele. E também meu grande parceiro Coalhada na DX, que afinal de contas hoje ele tirou um dia pra comemorar o seu aniversário, essa data importantíssima, ao lado dos seus amigos e principalmente aqui. Valeu, Coalhada! Se é aniversário dele, tem que botar no nome! Os moleques da baixada aqui do lado também. Olha só, minha equipe da Friburgo na área. Se liga aí, vá. Olha o merenguinha. A evolução. Eu tô ligado pra mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, e o búfalo me espera. Fui, partiu, e o búfalo me espera. Fui, partiu, e o búfalo me espera. É uma loucura na Lapa, garoto! E no céu por ali, ele e a Mai. O meu grande parceiro Mesquita, olha o preto do Stallone, a língua GGV. O Negão, o Mirandini, é o Lava Jato do Alto Brilho. Aí, Stallone, garoto! Luizinho, você de volta, grande parceiro! Na sequência eles deram risada e falaram: planos, logo você? Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, e o búfalo me espera. Fui, partiu, e o búfalo me espera. Fui, partiu, e o búfalo me espera. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, e o búfalo me espera. Fui, partiu. Esperar pra quê? Bora enlouquecer, meu irmão! Paisandu, mãozinha no alto que eu quero ver agora! A galera do Paisandu dá um grito aí bem forte, vai! E o Remo tá com toda a moral, venceu! O Pinheirês, quem é do clube do Remo, coloca a mãozinha no alto, deixa eu ver aí isso! A galera do Leão presente aqui na Lapa! Mãozinha pra cima! Bate já! O Tiaguinho Farrista gosta, garoto! Felipe Melo, vá! Leozinho de Souri, Clavinha Brito, Rafaela Nunes, o Montanha Raifa e a galera do Cajuna! Alô, Danilo do Verde, garoto! E aí, Sara? parceiro Leozinho tá de volta, Cris, camarada do DJ Darlan. E aí, Léo? O Balói da capa, garoto! E aí, Cassi? É pra estremecer, te liga, vá! Danielzinho da mídia, o garoto respeitado. Cuidado com o bufalo do Marajó. Cuidado com... Alô, Priá! Cuidado com o bufalo. Fora, Carlinha. Cuidado com o professor Nenê na área. Levanta a mão pra... Ele... E a Carla também do lado. Te dar uma chifrada. Quem sabe dar a chifrada agora. Joga a mãozinha. Quero ver já. Pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. No clima ostentação, é o MC Dourado convocando as meninas. Festa do animal, tem garrafa de tequila. Bota mais uísque, bota mais cerveja. Bota elas dançando em cima da minha mesa. Olha o DJ Darlan, aqui. DJ Darlan, Josias Rafael, Josias o Abraão. E o Lacoste de Guaraci, meu grande parceiro Guega do Verede. Obrigado pelo seu carinho ao representante da Andas Multicarinho. Inova e cria tendências no Pará. DJ Nando, do estúdio super eletrizante. Alex Produções, Alex Produções. A galera leal tá na área! Caqueado, vá! Meu grande parceiro DJ Júnior Digital. Já ali pelo lado, representando também, junto com o DJ Mirandinha lá da Maui. E a musa DJ Agatha também veio hoje pra lá, pra garoto. Olha o Bruninho Virtual da Família Pressão, o Michael, o Igor, o Deca, o Chito, o Marquinho, lá do Português e a Família Pop 10 da Evolução. Estremece quando ela tem, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela tem, batendo a bunda no chão. O baile do Eli, eu preciso te ter. Vai. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar. Na sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? Meu grande parceiro respeitado, Urso da Friborge. Ai, Souza tá de volta. E o bonde tá formado dos moleques da Friborge, né, Urso? Olha o Miltinho da KDC ali, fala Miltinho! É Miltinho! Joga a mãozinha, Miltinho, gira tudo, vai garoto! Girando, girando, é o pai saldo tá chegando. Girando, girando, as novas. O animal! Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final. Júnior, tô de boa, Déborazinha ali na área! Tá. Olha aí, Grigio Chaonça também! O Tafarelzinho, alô Tafarel, garoto! Eu te pego no meu carro. E as Yasmin aqui do lado hoje também vieram. Para meus moleques da Baixada, garoto! Tá saldo ostentando e a novinha vai pirando com a garrafa de Xandão. Meu grande parceiro Gutinho da Sangue, cadê você, Gutinho? Agita, é o branco e gadá, então se liga na batida. É o Jonathan promotor. É Pinha da Evolução, sempre no sul, que ela dá valores, empresários do Caixaneira. Leandro do Badala é a sem noção. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o tais saldo tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. É DJ Melly! DJ Melly na produção, MC Dourado na voz. É nóis, moro. Girando, girando, é o tais saldo tá chegando. Girando, girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o Thais Saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Obrigado, Abraão. Um abraço pra você e sua esposa Luana. Bora com a aliada da Texigero. O quarteto Hi-Fi representando ali do lado a equipe Aço, meu parceiro Edson, você. Polluting the airwaves is over. I gave you the chance to be friends, be friends, be friends, be friends, be friends, be friends. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Falou! Me mamando, me mamando, tá gravando. Raizinha do Badala e as camaradas das Águas Lindas. O meu parceiro Blade Hi-Fi, o Rogério Denis. Os meninos do Mangue ali do lado, garoto. Tá gravando? Bora brilhar, garoto, te liga, que missão! Sabe quem tá ligado diretamente de São Paulo? É o meu parceiro Vitor Mendes, garoto! Vai aquecendo! Bora, Guilherme Amada, você tá na área representando toda a galera da na Cidade Nova! Vem aquecendo! Assim, assim! Segura essa pop! Futebol Pelada, Junião Senna, o Vitor, o Sargento Peixi, Adrelino do Papão, esse moleque sabe escolher time, rapaz. Olha a orelha! Meu parceiro Buxo, o Maicon Lira, o Bola Faz Gostoso e o Peção da União. É a União Futebol Pelada no Animal, garoto. Danielzinho da mídia, garoto! Ave de super! Ave de super! Ave de super! Pra cima! Meu parceiro Bob dos moleques da Baixada ali do lado! Alô, Ariane, menina! Super Âncora Gosta! Alô, Vivi, um abraço pra você! Olha o Tioleiro no Trio Ternura, garoto! E aí, Larissa, alô, Dadinho da Nike, meu grande comandante respeitado, Dadinho! Tanto amor guardado Gigi na área. Quarteto Hi-Fi é a galera que bate no peito e diz com muito carinho: Búfalo do Marajó. Na portaria, o Robson da Ricardo Editores, por gentileza. Bora, professor Enem, garoto! Edivan, Vivi, tá na área! Segura, dadinho! E aí, Felipe, tá tudo sob controle por aí, bicho? O Joleno no Twitter, Luna, que diga, ele sempre. Obrigado, viu, Joleno? Chegou fortíssimo por aqui, ó. Gira Pedreiro, o David tá indo aí, rapaz. Quarteto Hi-Fi. Obrigado. E tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. Você é a vida louca que é sem patricinha. Eu quero um amor sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar de novo. Olha o merendinha, garoto. Vou tirar o pé. DJ Agatha, a Carlinha Digital, tá ali a Carlinha. Tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Tirar o pé. Um, dois, três, vai! E a galera da Mega Chapuri. Patrão Wellington Chapolin e a primeiríssima dama Cláudia Santos e a família Neto Saldi junto com a Elci também tá aí, garoto. Obrigado a toda a galera da Chapolin, a gente que agradece pelo carinho da visita e sejam sempre bem-vindos, valeu! Está Felipe Melo, Vitor Mendes, garoto! E o Giga tá na área! E a minha sem noção, Jorassi! Essa equipe que a gente admira muito! E somos gratos por tê-los ao nosso lado! Sem noção de coração! Olha o gordo do Isga ali também! E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, tá eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, tá eu vou ficar. Agora vai pegar. Bora chamar que lá vem ela, vai! Quando o grave faz. Bora fazer o seguinte, pras gatas descerem bem gostoso assim, ó. Chama ela, paga o dia assim, na batida no som. Fica cabu, sai de cabu. Fica cabu, sai de cabu. O negão, o Mirandini e a galera do Lava Jato, Alto Brilho, Preto e Stralone e a galera do Esquadro da Nike. Fala, Stralone! Leandro do Badala e Assim no Sons, Guaraci tá de volta. Te liga aí, Leandro! Agora desce, desce, bem gostoso, vai! Búfalo! Olha pra aquela novinha, pergunta por que tá suada. Olha pra aquela novinha, pergunta por que tá suada. Tá bebendo água, juca, ela tá mastigada. Tá bebendo água, juca, ela tá mastigada. O passinho do vovô é assim, ó. É só o ombrinho que mexe e a perna fica parada. Quero mexer! É só o ombrinho que mexe e a perna fica parada. Quero ver o baile todo no passinho, no passe que abala. É só o ombrinho que mexe e a perna fica parada. É só o ombrinho que mexe e a perna fica parada. Quero ver o baile todo no passinho, no passe que abala. É só o ombrinho que mexe e a perna fica parada. Depois que eu conheci o Badala, depois que eu vi como ela dança, Lobo do Grau, garoto! Vi como ela do... Alô, Gutinho da Zangue, segura aí tudo e mais um pouco, Gutinho! Só agora que eu me percebi. Moleques da Friburgo, fala como é que é a parada, canta hora viva! Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro. Bora, balão, é meu grande parceiro! Eu não vou querer namorar pra quê? É o Andrezinho Sourense, Cassinho, não posso esquecer. É velha guarda, ajudou muito o DJ Darlan no começo, pelo Búfalo. Obrigado você, o Danilo Domenech tá ali também. Bora, Sara, Pascoal da Coyote, Flavinha Brito, Rafaela Nunes, o Montanha Hi-Fi e a família do Cajuna. Ah, neguinho, tinha que ser tu, viu? Olha o neguinho, tá de volta, garoto! Vou colocar uma pra ti, neguinho, calma. Só agora que eu me percebi. Namorar pra quê? Te amar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não quer. Bora, neguinho, bora dançar assim, vai, segui, ó! Própria, eu tive que parar. Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar. Se sai, ela fala, se toca, pode chegar pra lá. Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar. Esse bumbum faz tumbar, esse bumbum faz tumbar, esse bumbum faz tumbar, balatum, balatum, joga ele pro ar. Já que o neguinho tá aí, vem, neguinho! Fala, fala o seguinte, já. Balatum, joga ele pro ar. Fica aí, neguinho, fica aí, já, prepara. Pra galera matar a saudade e lembrar. Você vai dançar desse jeito aqui, é tremidinho, eu quero ver já. Pra matar a saudade do Júlio Zé. Tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal. Aí. O tapinha, neguinho, vai. Lembra do tapinha? Bora ver já. Tu, tu, tu. Galinha. Preá, alô, Preá! Japa do Conjunto Maguaria, primeiríssima dama Kelly, o Paulinho da Remoçada, o Daniel da Família Sem Miséria. Da saudade. Você pode pegar sua gata agora, porque vai tocar uma sequência maravilhosa de marcante, do jeito que gosta. Olha o meu vaqueiro Léo e a moça bonita aí, Léo! Abrão! Abrão da Grenes! Paula Brito! Carreira solo, né, Paula? Tô sabendo! Ariane, a volta das longas! Tepinha da evolução! Mas tenho medo de te dizer. pessoas que marcaram, vai! Nego Bala do Grau, garoto! Respeitado, dali. Ele tá falando das marcantes do DJ Darlan. Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude imaginar. Meu grande parceiro Fabinho da Vila. Eu não posso esquecer de você. Ricardo Multimídia. Quando você... Cadê o Juninho, bicho? O Juninho do animal tá aí ainda, tá? E querias me tocar. Escute meu grande amor. O que sofreu o tempo. Montanha, garoto! Você... E aí, Clay, meu parceiro Clay, do esquadrão! Essa vontade louca de te amar, venha me fazer feliz, será que mente o teu olhar? Só as melhores, se liga! Apaixonado na Lapa! Meu herói, que chegou pra me salvar da solidão. O que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração, meu herói. As flores não estão mais artificiais. A lua e as estrelas ainda brilham mais. Feito um clipe romântico. Volta o filme, me deixa sonhar. Vou sonhar. Obrigado, André! É muita música gostosa pra curtir! Sem noção, Lacoste da Xereca e a galera da Quênia, né? Edson Degbiaço, parceiro, toda a equipe Aço, muito obrigado pelo carinho, viu? Já. Forra, né, Dico? Alô, Kelvin, meu grande parceiro, um abraço pra você. E a galera da União Futebol Pelada ali, ó. Abraão e a Luana, gosta de lembrar. Isso mesmo. preciso. Vai virar mais uma pop dos moleques, vai. Olha o Merendinha, Merendinha, Merendinha. O Maquinho do Remo. O Bruninho Virtual, Danielzinho da Ninja. Cadê o Coalhada, nenê? Parabéns, Coalhada! Quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto, aqui estou. Cadê ele, Juguinho? O meu DJ Lúcio. Alô, Lúcio, cadê você que eu não tô te vendo? Ah, tá ali atrás. Que satisfação em te receber aqui, viu, Lúcio? Afinal de contas, sexta-feira estaremos juntos lá no Maquinão. Eu, você, toda a galera aí do Búfalo, junto com o Cidade Júnior. Obrigado, meu irmão. Sempre que a gente chega, esse cara nos recebe super bem. E a gente tem que sempre tratar as pessoas da mesma forma. Nós somos tratados. Muito obrigado pelo carinho, viu, Lúcio? Afinal de contas, você também é um exemplo de humildade. É por isso que a gente tira o chapéu pra você. Aqui. Obrigado, DJ Lúcio! Quem sabe canta, vó! A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que maltratou e feriu meu coração. A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. Quem lembra dessa aqui, ó? Mike, eu não posso esquecer de você, Mike. Alô, Diego, garoto! Ele ainda é o rei dos periquitos, Mike. É não, né? Vira de Mike! É o portal intergaláctico que vai te encantar. Égua Crisley veio no Boto Vé. Levanta os humildes por ali pela retaguarda, ele e o Júlio da Pedreira. O Edivan, o John Lennon do trio Ternura e Felipe Pantanal da Dinho. Tiriga, lobo do gra. É o lobo do animal, meu irmão. Aqui. É o Tiaguinho Farrista que dá valor na assembleada. E a minha mata tá lembrando, tá dançando, ele tá gostando. Oh, meu bem, não posso lhe ouvir agora, nem escutar o que você tem pra me dizer. Ei, Júlio, ele lembra lá no Guajará, o Júlio do Divoa, viu, Débora? Eu não vou falar pra ela, fica tranquilo, Júlio. Vou sair para o novíssimo Tupinambá, ver o Altamira, Volante, DJ Tiro, Toninho, Wesley. Uma vez aqui nos fazendo uma cordial visita. Não pode deixar ele tocar, segura aí, ó. Quando toca, me arrepio o corpo inteiro, meu amor. Bora tá matar, meu grande parceiro. Fala o coração, mas... Sérgio de boa demais. Alô, Loris! Eponhoca, bandido não dança, bandido balança, porra. Só você é minha musa que acaba com essa solidão. Paulinha! carreira solo agora? Ave Maria. Novíssimo Tupinambá, embalado. E Debinha? Tá solteira, Debinha, também? Vixe. Os olhos se confundem com o brilho das estrelas. E aí, Léo, meu parceiro Léo? Tafarelzinho, eita pau Pereira! Se a gente voa demais, diga. DJ Agatha, toca essa canção pra mim. Novíssimo Tupinambá, embala o nosso amor. Oh, oh, oh. Yeah, oh, oh. Banda Calico Show, a essência do Pará. Quando toca, me arrepio o corpo inteiro. Guimarães, meninas sinceras, doutora Fernando, o Dig dos Abusados. E a dona Lena, o Dig já chegou, esse moleque, a gente voa pra caramba. E ele tá aqui, ele, a dona Lena. Alô, Dig, garoto! Pascoal da Coyote, Flavinha Brito, Rafaela Nunes, Antônia e a galera do Cajuna. Léo Cio de Souri, garoto! DJ Agatha, toca essa canção pra mim. Novíssimo Tupinambá, embalo nosso amor. Os olhos se confundem com o brilho das estrelas, meu amor. Teu cheiro tem o cheiro de jasmim ao amanhecer, mas por favor, DJ Agatha, toque essa canção pra mim. É marcante a figura! Quarteto, quarteto Wi-Fi, tem que tirar o chapéu. Chegou a equipe, não presta, Dieguinho. Meu Deus do céu. Tá tão namorando, olha só. Equipe junto e misturado. Lá no Denonel, Douglas, a Cláudio, Muiu, a Heloísa, Humberto e toda a galera. Papai, que me entenda, acontece essas coisas. Eu também vivo para ti. É isso que eu quero, coração. E o que quero é teu amor. Estou ao teu lado e o que me importa é só tu. Então, com Deus, cala-me. Ó, liberdade plena. Em cada beijo, a liberdade descobri. Bacana quando a gente simplesmente toca uma música que faz você voltar no tempo. Meu grande parceiro, DJ Lúcio, lá do Cidade Morena, está aqui comigo. Que satisfação te receber aqui. E dizendo, né, que já na próxima sexta-feira tem um búfalo no Tenoné, viu? Toda a galera convidada lá no Maquinão. E nada melhor do que receber o cara pra fazer o convite, Lúcio. Fica à vontade, você sabe que aqui você tá em casa, meu irmão. Beleza, Darlan? Só convidando a rapaziada que sexta-feira nosso caldeirão do Maquinão está guardando com certeza o búfalo do Marajó para arrebentar, detonar, do jeito que vocês com certeza vão para cima da rapaziada. O quarteto tá por ali, viu? Sangue bom, gente nossa. A minha esposa também por ali, minha esposa Dulce, tá? Por aqui, meu primo Buiú, da equipe show por aqui, meu irmão Darlan, arrebenta, papai, do jeito que você sabe. E sexta-feira é búfalo no caldeirão do Maquinão. Também tá aqui o DJ Merendinha, lá da Maui. Merendinha, vem aqui, estou feliz, seguindo carreira de DJ, o moleque tá aí arrebentando lá pela Maui, e hoje ele veio fazer uma visita. E aí, Merendinha, tá tudo bem, parceiro? Primeiramente, boa noite a todos aqui da Lapa, meu grande amigo Deusdete aí, grande Deusdete lá do Botequim, um grande abraço pra você, o cara que realmente faz essas festas aqui na Lapa. E quando o búfalo do Marajó pinta aqui, Darlan, é sempre sucesso. Então, a nossa amizade já vem de muitos anos e sempre que a gente tem uma folga lá na Maui, a gente dá um pulo aqui no búfalo do Marajó, nas outras aparelhagens, que sempre nos recebe muito bem. E por sinal ali, minha amiga DJ Agatha, grande DJ Agatha, pra quem conhece ela da época das marcantes, essas músicas aí que ela rolava, meu irmão, a galera, e a loucura, Darlan. Meu grande amigo Davidson também, a Crisley também, a Carlinha Digital, todo o rapaziada aqui com a gente. Darlan, vamos deixar de muito pau, vamos tocar que a galera quer ouvir, quer dançar, vamos soltar a energia que tá presa dentro do coração, Aninho. Gosta aí de lembrar! Quero te encontrar, saber aonde está. Tá chegando o aniversário do urso da Friburgo, Dieguinho! E ele já disse que vai fechar com o animal! O Blade, o Hi-Fi, o Rogério, o Denis e os meninos do Mangue ali, ó! Os moleques da Baixada! Quero é te amar, esse sonho. É, dona Lene, é de garoto! Vem cantar. O animal do sol. Lá vem mais uma que marcou, lembra? Pega, bicho, olha o Chuí ali, as mentirosas do Atalaia. Alô, Abrão, garoto. É música pra colar mijador com mijador e dançar. É ou não é, Léo? Lembranças de um sonho bom, e só isso que recebo. Chego. Bora, Mike! Ficou na memória o nosso amor. Cadê o Júnior alucinado? Ele gosta quando chama o Júnior o... O animal. Alô, beijinho! Ela vai te envolver. É a galera do rock. Deixa o som te levar. Na batida delirar. Ela vai te envolver. É a galera do rock. Pra você. Harrison Lemos e Banda Pintos. A moral. Alucinado! E a primeira dama, o vaqueiro Léo, a moça bonita, o Júnior alucinado, Ricardo Multimídia! Com o passar dos anos, sei que ainda estás menino, mas eu sei que um dia vai me... Alexandre da Marambaia e o Almir Gedeon! O amor que eu sinto, por isso eu canto assim. Yeah! Quero te encontrar, mas já... Epreato, dá valor a Joacante! Sai sim, né, galinha? Com saudade escrevi. Prepara tudo, viu, picadinho? Que lá no horteleiro o bicho vai pegar. Pois eu sofro tanto e sinto tanto tua falta. Não vou suportar. Imagina! Imagina como te quero, quero e sabes como te quero, quero sim, porque não vejo. E aí, Renan Céu, bora mesquita! Bate forte, não... Ei, Gutinho da Zé! Ele é da Evolução Nike.com. E não vai me esquecer, jura, pois eu amo você, jura. Michael da família Pop 10, lá da Vigia. Um dia vi a fazer, se a mão se acabar. Jura, eu sempre vou te amar, jura, nunca vou te deixar. Sente a batida aí, equipe não presta. Essa aqui foi uma que tocou e você vai gostar. Essa música. Vivo nas marcantes, vá! E a família sem noção que vai comemorar os 5 anos ao lado do Bu. Fala obrigado, Danielzinho, garoto! Égua, Tiagão! Não boto fé! Manda um abraço pro Junião Dipe aí. Bora, abraço aí pro Vitor, pro Sargento Petit ali, o Andrelino do Papão, o Orelhinho do Bucho de Gol, o Maicurino e o Bola Faz Gostoso e o Pezão da União, garoto. Se antes de inventar ser namoro, já estava amando. Tá lindinho! Cadê o John Lee? O John Lee? Jessiquinha da Pedreira, Jari do lado também. Eu ia ser sincero e confesso, não teria um tal estranho. Ia pensar que transcorreu tanto tempo, ou guardo teu retrato. Eu não quero nem saber, minha irmã. Japonês, Angílio e Estrelinha da equipe nossa do Presta ali, ó. Bora, Lobo do Crau, garoto! Tiaguinho do táxi, bicho. Fala, Tiaguinho! Só acho que marcaram Yasmin, te liga! Hoje ela trouxe a mamãe. Tem que dar uma forra, né? Verdade. Já sabe, né, Yasmin? Quando a mamãe vem, é direto pra cá. Fica a minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Onde eu ande? É, Júlio Doribor, tu lembra de onde, hein? Na boca, cagoê. Simplesmente só as que marcaram e a galera dá valor! É professor Nenê! Ele é velha guarda, ele conhece, viu, carinho? Ele sabe! Chegamos devagar, conquistando corações. Cadê o Abraão, bicho? Do alto brilho, Stallone tá balançando. Fala, Pre! Fala, Mirandinha, Mirandinha! Olha o Clay, garoto! Clay do esquadrão! Bora, que ainda tem muita festa pra rolar hoje na Lapa! Chega junto, Jefferson! Eu me cantei pelas Marias do Pop. Essa também marcou aqui, ó! Almi GDO, meu parceiro! Eu te tirei pra dançar nessa festa. Oh, oh, você... Japa e a sua dama! DJ Anderson. Estúdio Brás e Produções, a sua melhor produção é aqui.